Panorama Agrícola para 23 de agosto de 2012, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quinta-feira de lua nova, 23 de agosto de 2012, estamos abrindo para você o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: névoa baixa, sol que racha. No programa de hoje você confere uma dica para evitar alergia. Na entrevista, pecuária de leite e pecuária de corte. E hoje tem Panorama Regional Chicão de Lages. Uma dica que pode mudar o seu dia. No inverno, os ácaros causam doenças respiratórias e alergias. Até no seu travesseiro existem ácaros, e em grande quantidade. Assim, exponha o travesseiro ao sol diariamente. E troque de travesseiro a cada 2 anos, se possível. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Entrevistamos hoje o engenheiro agrônomo Carlos Mader Fernandes, da EPAGRE de Concórdia. Ele coordena na EPAGRE o programa Pecuária e fala sobre os desafios desse programa em Santa Catarina. Na realidade, nós temos alguns desafios importantes dentro do programa, né? A primeira delas, eu acredito que seja uma melhor estruturação do próprio programa no estado em si, né? O programa, nos últimos 4 anos, teve um desenvolvimento muito bom, né? Agora, nós enfrentamos alguns desafios importantes. Um deles é um viés importante que se relaciona às questões da atividade leiteira em si. A atividade, ela vem crescendo muito no estado, né? Apenas nós temos visto uma grande evolução dentro dos sistemas e um contraditório, né? Nós temos vários produtores assistidos pela EPAGRE com sistemas de produção à base de pasto com resultados muito importantes, né? Mas também temos muitos produtores no estado que estão usando de sistemas produtivos que, no nosso modo de ver, não são sustentáveis, né? Com grande uso de insumos externos às propriedades, grande uso de ração e de alimentos adquiridos de fora, né? Esses sistemas, no nosso entender, com o decorrer do tempo, vão ser insustentáveis. E essa é a nossa grande preocupação, né? De trabalhar junto a esses produtores no sentido de efetivamente a atividade leiteira ser importante como formadora de renda, uma atividade importante nas questões sociais, né? E que não agridam o meio ambiente, né? Esse é o nosso grande objetivo. Também insustentável, talvez, do ponto de vista econômico, dado o aumento do preço do milho, da soja? Correto, né? A gente acredita que nos últimos anos a atividade leiteira, o leite em si, né? Se nós analisarmos o preço histórico, houve um grande incremento no preço histórico do leite, né? E isso permitiu que alguns produtores tivessem a tendência de aumentar muito a sua produção baseado em silagem, baseado em ração. Hoje nós temos visto que a utilização de ração nas nossas propriedades muitas vezes tem inviabilizado economicamente a atividade, né? Nós temos visto no Oeste Santa Catarina produtores com custo de produção já acima do preço médio praticado pelo litro de leite, né? Então a nossa grande preocupação é que essas propriedades possam ter uma reconversão de um sistema de semi-confinamento ou confinamento para um sistema onde que a base produtiva seja o pasto. Carlos Mader Fernandes confirma que existe uma migração no oeste do estado da atividade da suinocultura e da avicultura para a pecuária de leite. Há uma grande migração, né, de produtores, de suinocultores, avicultores para a atividade leiteira, né? quando a gente analisa os números, os dados, as informações que nós temos, é de um grande número de produtores que deixaram a suinocultura hoje, são produtores de leite, né? Principalmente em regiões onde que as agroindústrias praticamente se ausentaram desses municípios. Hoje tem uma grande concentração de suínos em poucos municípios, né? E a grande maioria dos municípios hoje, a base econômica e social da agricultura hoje é o leite, né? Então a nossa grande preocupação é que essa atividade efetivamente fique na mão dos pequenos produtores e que nós tenhamos atividades rentáveis economicamente, né? Mas também socialmente justa, né? Esse é o nosso princípio de trabalho. Carlos Fernandes fala também sobre a pecuária de corte. Eu acredito que a atividade pecuária de corte vai ter um grande incremento no estado. Mas principalmente, no nosso modo de ver, vai ser em função de uma parte da produção de animais ser proveniente de vacas leiteiras, né? A gente já está incentivando os produtores que no mínimo 50% das vacas sejam inseminadas com touros, né? Para corte. Esse é um mercado muito grande no estado, em expansão. Temos visto preços médios de feiras, preços excelentes para pequenos produtores que produzem terneiros para comercializar em feiras ou para disponibilizar para outros produtores. No nosso modo de ver, a pecuária de corte hoje também está passando por uma fase muito boa no estado, né? Agora, o que a gente não acredita é que a pecuária de corte, baseado em pastagens nativas ou naturalizadas, de baixo potencial produtivo. Nós não conseguimos ver viabilidade nesses sistemas de produção. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista com o engenheiro agrônomo de Concórdia, Carlos Mader Fernandes, que coordena na EPAGRE o programa Pecuária. Fique ligado no Panorama Regional. Bovinos, Aliança Mercadológica. Estados procuram dar valor agregado ao gado de corte, e cada qual tem sistemas diferentes para aumentar a qualidade do produto e a lucratividade. Exemplo disso foi visto na Associação Rural de Lages, quando associados e convidados ouviram relatos sobre sistema cooperativo desenvolvido em alguns municípios do estado do Paraná, e os quais estão dando certo. A palestra, ministrada pelo zootecnista Luiz Fernando Brondani, da Emater do Paraná, que também é pecuarista, deu uma exata noção de como funciona a chamada Aliança Mercadológica de Carne Bovina naquele estado. Todo o processo é administrado pelas cooperativas de carnes nobres do Vale do Jordão, que é a Cooper Aliança de Guarupava, no Paraná, e no programa de carne Angus Certificado. Através da nova proposta, o diferencial está na comercialização, não do boi, mas da carne sem atravessadores. Para o presidente da Associação Rural de Lages, Márcio Pamplona, o sistema do Paraná, garantido por um selo de garantia, permanece ao consumidor saber detalhadamente todas as informações do animal, desde a idade até a procedência. Em Santa Catarina, ao contrário, por aqui ninguém sabe sequer a procedência da carne, e muito menos sobre a qualidade dela. Um processo parecido com esse do Paraná, se fosse implantado em Santa Catarina, poderia reverter o atual quadro. Essa organização, através da Associação Rural de Lages, já é um começo, né, para o pessoal se prepararem em termos de qualidade da carne. Hamilton Weber Xavier Chicão, EPAG Região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.